chega de Floripa entrando na cena. É MC bebê gigante, aborda vários temas. Eu quebro as algemas, supero os problemas. Banido no sistema, mas renascido na cena. Eu fui bem, não pelo mal, não foi o meu final. Hoje eu tô legal, sim. Eu voltar, vou fazer real, vou fazer din-din, como disse o Brau. Quem apoia de verdade, curte e não critica. É Racionais, os pioneiros, primeiro na vida. Meus manos sabe, SL nível 12 mais. Trilha sonora na TV, nego, era Racionais. Nós aprendemos, escutamos e hoje crescemos. Evoluímos, se unimos pra ganhar dinheiro. Pra resgatar guerreiro, quem quer ser resgatado? Representando o gueto de Floripa em todos os lados. É nossa trilha, é nosso sonho, merecemos mais. Não é só dinheiro, é conceito, é respeito e paz. Espelho pros moleque que hoje cresce na Oeste. Aposta tudo no estudo que tu ganha cash. Favela fortalece e se torna inteligente. Tempo passou, evoluímos, abrimos a mente. Hoje tá diferente, meu povo não reclama mais. Morro tá consciente que temos que correr atrás. Temos que ser contente, merecemos é viver na paz. Ser feliz no presente, para o futuro ser ainda mais. Meu rap é punch, punk, clunk, clunk, black, trunk. Eu sou bebê gigante, o rap é meu diamante. Casei com a vida, o hip hop virou meu amante. Hoje minha trilha salva vidas dos meus semelhantes. Meu rap é punch, punk, clunk, clunk, black, trunk. Eu sou bebê gigante, o rap é meu diamante. Casei com a vida, o hip hop virou meu amante. Hoje minha trilha salva vidas dos meus semelhantes. Olha quem chega de Floripa entrando na cena. É Dom de Jorge, nigga, superando os problemas. Abordo vários temas, canto meu canto com raça. Banido no sistema, mas renascido na graça. A fé move montanhas, bebê gigante sabe que movemos montanhas. Com fé e com coragem, isso não é viagem. Não pego em verdade, eu prego compromisso. Sou servo do sabotagem, soldado nunca mais. Guerra não quero mais, quero fazer história como fez Racionais. Sou fã do Brau, nossa vida o Brau, aprendi com o Brau. Nós amamos o Brau, obrigado Brau. Rap nacional, pelo rap Brau, pela voz do Brau. O todo ensinamento, a evolução pra revolução. Do rap nacional, sem palavras Brau, é de coração. Uma espécie de sentimento, com maior respeito e satisfação. Por todo o rap feito, por toda a pressão, tá na alma, irmão. Meu rap é punch, punk, clunk, clunk, black, trunk. Eu sou bebê gigante, o rap é meu diamante. Casei com a vida, o hip hop virou meu amante. Hoje minha trilha salva vidas dos meus semelhantes. Meu rap é punch, punk, clunk, clunk, black, trunk. Eu sou bebê gigante, o rap é meu diamante. Casei com a vida, o hip hop virou meu amante. Hoje minha trilha salva vidas dos meus semelhantes.